novamente, obrigado por mais um dia de vida. Sei que não tenho feito boas escolhas, mas mesmo assim me encontro ileso, debaixo da sua proteção. Sem nenhum arranhão, prossigo intacto, com a mente a milhão e o coração de plástico, com sentimentos perdidos e quase sempre reciclado, talvez faltando alguns pedaços. Só tentando ser melhor do que ontem, pra não ser refém de uma mente arrogante, com pensamento soberbo e o ego gigante. Abaixo o volume do microfone do meu outro eu. Que eu não seja tão forte que possa causar a dor, e nem tão fraco que seja pisado, só o suficiente pra conquistar o meu espaço. Mais uma vez me fiz imortal através da minha voz e do meu legado.